não entendi porque eu tava vivo. Olhei pra minha cama e enxerguei os meus dois motivos. Quero buscar o meu lugar ao sol, mas não ser Apolo. Chega desse papo de ser Deus, amo pisar o solo. Mesmo que o chão esteja imundo, a sujeira me faz. Eu sou o rei do nada e isso já me satisfaz. Revirando entulho pra achar os diamantes. Um dia antes, senti a saudade, tô um dia à frente dos meus problemas, cada sentença é alarmante. E quem se fecha para o mundo perde o bastante. Suficiente, ser tão constante. Coleciono vários demônios na minha estante. Eles me trazem más notícias, más notícias nada tem me ferido mais. Sou implacável, o imorrível, salve madruga. Hoje amo os meus inimigos e só quero paz. E eles tentam me parar, já tô na estrada pra correr. Apostei tudo que eu tinha pra jogar, vou fazer virar antes de morrer. E eu vou fazer virar, e eu vou fazer virar, e eu vou fazer virar. Um lugar com beat ou mic, só falta a banheira, me chama pra viajar. Banho de cachoeira, dicas de verão, sexo, cerveja inimitável, criando nível. Faço minhas leis, realizo impossível. Bigode infinito, sorriso incrível, cabelo na régua sem o mar. Degudei de 3 em 3 degraus, com a canela fina. Sobrevoo drone, charca autista, charca lemones. Trafica melodia mais marqueteiro que Pepeu. Semestrada da Betina, moço no melhor lugar. Elegante, ela é preta, fiz da tábua de passar. Banquete, uma mesa, gosta de brincar. Falou da sobremesa, desenrolei com 10, cuspiu, foi moleza. E eles tentam me parar, já tô na estrada pra correr. Apostei tudo que eu tinha pra jogar, vou fazer virar antes de morrer. E eu vou fazer virar, eu vou fazer virar. Pessoas frustram, eu já lavei meu livre-arbítrio. É difícil, mas sempre busco os motivos que ainda me fazem seguir coeso. Eu admito, eu me divido em perder sono e ganhar peso. Com uma calma de um monge, tranquilo com a minha cônjuge. Um monte quer falar das letras, eu já tava escolhendo a fonte, filho. Já cheguei longe pra quem nem olhava a lousa. Mina que eu sempre amei, hoje eu posso chamar de esposa, tru. Tamo mais perto das beiras da piscina. Pra azar de quem fala de amor, mas tem tesão pela chacina. Hoje até assino um cheque, mas minha fita é soundcheck. Preciso dos meus parceiros, minha mina, uns dois pivete. Roupas de outlet, problemas no tete a tete. Uma chance de entrar pra história, aproveitei igual belete. Ainda no corre do Jim, pela vila de onde eu vim. Como vão puxar o tapete se eu tô pique o Aladdin? E eles tentam me parar, já tô na estrada pra correr. Apostei tudo que eu tinha pra jogar, vou fazer virar antes de morrer. E eu vou fazer virar.